mim é uma experiência.

molecada gritava, gritava, gritava, gritava, gritava, cadê o papagaio? Oiê, verde e amarelo, o papagaio respondeu, cala a boca, fariseu, que eu sou estrela. Oiê, que rima como deu, todo dia ele é meu. Meu papagaio, verde e amarelo, o papagaio respondeu, cala a boca, fariseu, que todo dinheiro é meu. Eu sou ex-judeu, que rima com o meu, todo dinheiro é meu. Oh yeah, oh. Eu quero.